Curtida da Semana. E vamos trocar agora a música de fundo por um ruído, digamos, um pouco mais incômodo, né? Um ruído de congestionamento. Isso porque a curtida da semana do programa Fronte vai para o perfil Viadutos Foz, presente no Twitter, arroba Viadutos Foz, e também no Facebook, fanpage Viadutos Foz. A iniciativa partiu do ativista Ivo Valente, que já não aguentava mais os problemas para a travessia diária da BR-277 em Foz do Iguaçu, tanto por pedestres como também por motoristas, e resolveu utilizar a internet para somar apoios e reivindicar melhorias. Uma das principais bandeiras foi a construção de um viaduto ou trincheira no trevo da Avenida Paraná, mas a reivindicação, claro, não para por aí. No último dia 3, internautas participaram de um compartilhaço organizado pelo Viadutos Foz, pedindo a construção de passarelas, viadutos e passagens de nível em locais como sempre congestionado Trevo da Costa e Silva e também o Trevo do Charrua. O link para curtir a fanpage Viadutos Foz está sendo postado agora nas redes sociais da Transamérica Foz, arroba Transamérica Foz no Twitter e também Transamérica Foz no Facebook. Tá bom, já vai!